família também, que jamais tivera o supérfluo, o luxo, porque ele considerava todos os seus irmãos em humanidade como filhos de Deus necessitados de amparo. Dava a seus filhos, sim, o sustento, o amor, a dedicação, o ensino e, sobretudo, o maior tesouro que nós podemos ter, a fé e o exemplo e o amor de pai. Bezerra de Menezes foi um pai dedicado, teve 7 outros filhos após, durante o segundo casamento, completando 9 rebentos, e sempre teve grande dedicação por eles. Conta-se também que o seu amor era tão grande, sua confiança na providência divina tamanha, que há duas narrativas, um que teria sido seu filho Francisco, outra de que, ao contrário, teria sido sua filha Angelina, conhecida como Nhanhã, que estavam enfermos, não se sabe, eu não tenho como afirmar quais dos dois, mas na biografia de Francisco Aquarone diz tratar-se da menina Angelina, talvez mesmo tenha ocorrido com os dois, porque ele atendia muitos pacientes, e naquela noite a sua filha pequena estava extremamente enferma. Já havia tentado usar todas as medicações e não conseguia debelar a febre e a moléstia desconhecida. Ele, o que é que faz? Está ali aflito, mas, dentre alguns instantes, bate alguém à porta. Doutor Bezerra, por favor, me acuda. Uma mãe, em lágrimas, diz que sua filhinha pequena está à beira da morte e que não encontrou auxílio e socorro em nenhuma parte. Ele olha para a esposa, olha para a sua filhinha e diz a ela: Jesus cuidará da minha filha e em seu nome eu irei cuidar da filha dessa senhora. E confiando a sua filha nas mãos de Jesus, vai, sobe o morro, atender aquela criança necessitada e pobre, retornando altas horas da noite, cansado, preocupado com a saúde de sua filha. E quando chega, tem a grata alegria de encontrar a casa em silêncio, sua esposa dormindo e a sua filhinha dormindo a seu lado, completamente recuperada e sem febre. Este foi Bezerra de Menezes. Outro dia, quando ele estava na Federação Espírita Brasileira, aliás, onde promoveu grandes mudanças e grandes conquistas, ele que instituiu o estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, buscava traduzir em palavras fáceis aquela obra monumental, demonstrando e seguindo a determinação de Allan Kardec do estudo continuado do Espiritismo, para que promovêssemos a unidade dos seus ensinamentos, para evitarmos as discórdias, as dissensões. Ele que promoveu também a tradução do francês para o português, de obras póstumas de Allan Kardec, onde ali há diretrizes seguras para a constituição do Espiritismo, para a formação de uma comissão central, para a explicação dos sofrimentos, das dificuldades, das lutas que Allan Kardec enfrentou. O projeto 1868, falando da importância da divulgação, de manter em um jornal de grande circulação uma coluna para falar de Espiritismo para o público leigo, da importância do estudo continuado da doutrina espírita. E hoje nós completamos, neste ano, 25 anos do